Chamar aqui o Gustavão. Bem, o Gustavo é casado com uma amiga minha. Fica em pé rapidinho, Ju. A Ju, isso, pode sentar. A Ju é uma amiga minha de muitos anos, mais de 20 anos, uns 22 anos mais ou menos, desde a minha conversão. Também era da mesma igreja que eu, né? Uma igreja bem avivada. Uma bênção. E a Ju encontrou a graça de casar também com um grande homem de Deus, grande em todos os aspectos, né? E esse ano a gente pôde ter um tempo mais perto. Eu conhecia já o Gustavo, mas muito pouco tempo. E esse ano eu e a Kátia estivemos na base da Jocum de Maringá, que o Gustavo é o líder da base lá em Maringá. E estivemos lá no Mission Adventure durante o mês de janeiro lá. Ficamos lá 3, 4 dias. E o Gustavo estava aqui por Curitiba e eu pedi para ele estar aqui e trazer uma palavra para a gente nessa noite. Amém? Então, Deus abençoe, Gustavo. Deus te abençoe. Bem, obrigado. Obrigadão. Boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês. É muito bom. Como o Pipe falou, nós somos missionários da Jocum, é uma agência missionária. Vocês conhecem, quase, creio que quase todos conhecem. A gente tem base para todo lado, espalhada. E nós estamos lá em Maringá. Nossa base vai fazer 15 anos de vida esse mês. 15 anos que a gente começou o trabalho lá. Mas eu e Juliana estamos lá há 12 anos. Nós temos duas filhinhas, a Ana Júlia e a Beatriz, 9 e 6 anos. É que elas são grandes, gente, engana assim, sabe? Então, 9 e 6, e elas não vieram, porque elas precisavam de um tempo sozinhas, então elas precisaram ficar em casa, né, se libertar dos pais um pouco. Não, elas não puderam vir, infelizmente. E para a gente é um prazer estar aqui, é um prazer ver vocês, compartilhar com vocês do reino de Deus. O reino de Deus é fantástico. É maravilhoso saber que aquela palavra que Deus fala, que todas as tribos, todas as raças, todas as etnias, todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, de todos os gostos vão adorar Jesus. É fantástico isso, fantástico, fantástico. Eu me emociono e eu acho que eu vou me emocionar o resto da vida, porque você vê essa palavra sendo concretizada. Às vezes a gente estava em janeiro, depois do mission que o Pipe teve conosco, nós fomos para o Macapá, vendo alguns ribeirinhos louvando a Jesus. E aí, de repente, você está aqui vendo vocês louvando a Jesus. E aí a gente volta para casa, vê aquela galera louvando a Jesus. É muito bom saber que os dias estão chegando e ele está voltando. E mais do que ele está voltando, nós estamos trazendo o reino dele aqui para a terra. E isso é que importa, isso é que interessa, né? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu arrumei uma Bíblia aqui meio herética, chama A Mensagem. É uma tradução, segundo um amigo meu, for dummies, né? Porque aí fica mais fácil de você entender. Mas eu gostei de alguns textos aqui, e eu queria que a gente meditasse bem rapidinho em Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Na minha versão herética diz assim: permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa: vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-las debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta. Que a generosidade seja a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus, o generoso Pai do Céu. Bem parecido com o que você deve estar lendo por aí, né? É bem diferente. Mas o que eu achei legal, eu tenho meditado nos últimos meses nesses três capítulos de Mateus, 5, 6 e capítulo 7. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler, se você não teve, leia, medite, busque ouvir o que Deus vai te falar sobre esses três capítulos, porque é fantástico. É Jesus jogando os alicerces do reino de Deus. Ele praticamente fala assim, ó, até agora vocês aprenderam de um jeito, mas a partir de agora a parada comigo é assim, ó, é dessa forma que funciona. E aí ele começa a estruturar todo o reino dos céus, toda a mensagem dele. Tem um pedaço aqui que ele fala assim, olha, Moisés falou isso sobre esse assunto, mas eu, porém, digo que o certo sobre esse assunto é dessa forma. Moisés disse que você precisa amar o seu irmão. Eu digo, portanto, que não só amar o seu irmão, mas você precisa amar o seu inimigo e andar com ele. O reino é algo fantástico, é algo totalmente diferente, é uma forma de pensar diferente. E se você parar para pensar, nós estamos vivendo hoje, o momento que você está vivendo, o momento que você nasceu, essa época que você está vivendo, é um momento ímpar na história da humanidade. A humanidade já sofreu altas viradas na história dela. O povo achava que a Terra era quadrada há um tempo atrás. E aí eles tinham medo de navegar, porque se eles navegassem, eles iam cair, ou eles iam ser comidos por algum monstro. E aí alguém resolveu navegar e viu que a Terra não era quadrada. E aí quebrou a primeira forma de pensar. Houve uma mudança no mundo. Opa, a Terra é redonda, tem mais coisas a serem descobertas, tem mais coisas a serem conquistadas. E aí a gente vê o período dos grandes descobrimentos. Né? Novas terras, novos continentes, novas rotas comerciais. O mundo tem um avanço quando isso acontece. Depois você tem a segunda mudança, onde as distâncias eram longas, o mundo, tudo era longe, tudo era difícil, tudo era complicado, era muito difícil, você demorava 15 dias para uma carta chegar, 20 dias, o cara escrevia, seu pai está muito doente, venha rápido. Aí quando a carta chegava, o cara tinha 3 meses que o cara tinha morrido já, não dava tempo nem de pegar um enterro. Era o mundo, né, daquela época. Aí começaram as invenções do motor, da máquina a vapor, as distâncias encurtaram. A gente viu o avião, até pouco tempo atrás, era difícil você se movimentar. Hoje a gente tem um avião, Webjet, baratinho. Né? Eu sou da época que a gente tomava banho para andar de avião. Você tomava banho, botava roupinha bonitinha, porque era quase um evento andar de avião. E no aeroporto era passeio de domingo da família lá em Foz do Iguaçu. É ou não é? Você lembra disso? É, a gente foi lá ver o Concorde uma vez pousar. As distâncias diminuíram, o mundo evoluiu, as comunicações surgiram. Né? Telefone, telex. Eu lembro do meu pai contando, ele falou que a primeira linha telefônica que ele comprou, ele parcelou em 12 meses o valor da linha. Era o valor de um carro. Imagina, mas mudou o mundo o telefone. Tinha gente que comprava, vivia de alugar a linha telefônica. E eu não estou falando de muito tempo atrás, não, gente. Talvez aí, final da década de 70, nós estamos dizendo isso aqui. Você nem era... Obrigado por me lembrar. Nem era nascida, ela falou. Que legal. Mas é história, você vai ver um desses no museu. Ele era redondo, tinha uns negocinhos de discar. Né? E aí você vê que o mundo muda de novo. Muda o paradigma. No final da década de 90, começa a surgir uma tal de internet que muda totalmente a forma da gente comunicar. Acabou. Quantos aqui receberam uma carta de um parente, de um amigo, de um querido no último mês? Veio pelo correio a carta. Quantos receberam uma carta que não foi cobrança, propaganda política? Um cartão que seja... Mala direta, mudou. Minha filha perguntou para mim esses dias, ela veio para mim, Ana Júlia, falou assim, pai, eu queria fazer um Facebook. minha conta no Facebook. Falei, não, filha, começa com um e-mail, vamos devagarzinho, você só tem 9 anos. Calma, né? A gente fica meio conservador. Daí ela falou assim, como é que você entrava na internet quando você tinha minha idade, pai? Aí eu olhei para ela e falei assim, o pai não entrava na internet. Ela me olhou tipo assim, como não entrava na internet? Falei, filha, não tinha nem internet quando o pai tinha sua idade. Ela ficou me olhando como se eu fosse um ser de outro planeta, gente. Mas não tinha, pai? Não. E assim, você ouvia música como? Eu falei, ah, ouvi música, o pai ouvia. Tinha um LP, já ouviu falar? Vinil. Opa, hoje voltou, né? É, hoje voltou, porque um tempo atrás a gente quebrou tudo, falou que agora a nova mídia era o CD, que nesse troço não ia valer de nada. E ela ficou me olhando um disco desse tamanho, preto. É, ou não, o pai não baixava a música. Então você não tinha MP3? Não, filho, o pai tinha Walkman. Era uma caixa quadrada que você botava uma fita e que se você quisesse ouvir a mesma música sem ficar voltando, você gravava a mesma música 3 vezes. Você fazia isso ou não? Eu fazia. Ah. Rodar fita na caneta, essa era boa mesmo, né? Era outro mundo. A década de 90 mudou. A década de 90 trouxe para a gente hoje relacionamentos totalmente diferentes. A minha geração, a minha galera, a gente curtia sair de casa, sentar numa... tinha umas rotatórias em Foz, assim, na vila que eu morava, a gente chamava de bola, a gente sentava nas bolas, ali na bola 8, sentava e ficava ali conversando até altas horas. Juntos, olhando um nos olhos do outro. Esse era o grande... A grande barato nosso. A gente ia para a igreja, depois a gente sentava em algum canto, ia comer alguma coisa e ficava conversando até altas horas. Né? Quando eu era adolescente, o grande desafio era ver quem conseguia virar a noite de sábado, depois do culto de jovens, e ir para a igreja, para a escola dominical no outro dia. Né? Tipo, era toda a transgressão que a gente podia fazer era essa. A gente chega a ser absurdo, né? Mas era uma geração, foi uma época onde algumas coisas eram diferentes de hoje. A internet mudou um monte de conceitos, é ou não é? Mudou muita coisa. Eu estava esses dias na frente da igreja lá em Foz, e meu irmão ainda morava lá. Eu tenho um irmão mais novo, bem mais novo. Ele tem 18 anos, eu tenho 36. Aí, então, assim, a gente tem pouca diferença. E aí acabou o culto, ele, cara, vambora. Eu falei, não, velho, vamos ficar conversando. Não, vambora, eu tô atrasado. Mas atrasado para quê? Não, velho, eu tenho encontro, Fomos embora, ele me perturbou tanto que eu fui embora com ele. Sabe o que ele fez quando a gente chegou em casa? Ele sentou no computador, ligou o Facebook, ligou o Messenger e estava conversando com os caras que estavam na frente da igreja. E mais um monte de outras pessoas. Por quê? Porque é um código... que talvez você está falando assim, pô, por que esse cara está falando um negócio desse? É tão normal fazer isso? Por quê? Porque é um código, é novo, mudou. Nós estamos vivendo um momento que os nossos relacionamentos estão entrando para um campo virtual, para um campo onde você talvez não tenha uma face, talvez não tenha uma identidade bem formada, porque você pode ser quem você quiser no campo virtual. Eu fui viajar com um amigo e a gente estava fora do Brasil e uma pessoa nos contactou, uma moça nos contactou para vir como voluntária para a nossa base em Maringá. E ela falou, ah, eu quero ir, tarará, e já que vocês estão aqui nos Estados Unidos, a gente podia se encontrar para a gente voltar junto. Falei, legal, eis os dados do nosso voo, mandei para ela. E aí ela me mandou de volta e me mandou uma foto dela. Olha, eu vou estar no aeroporto, no portão tal, essa sou eu. E mandou a foto dela. Aí a gente olhou, memorizou, tranquilo. Chegamos no aeroporto, chegamos com 6 horas de antecedência, e aí fomos lá para o portão, horário marcado, e procurando a moça, né? Às vezes, de vez em quando, abria o computador, dava uma olhadinha, aí procurava, rodamos. 35 minutos antes de começar a chamar para o embarque, eu cutuquei meu amigo, eu falei, mas será que não é aquela moça ali? Ele falou, ah, não sei, vai lá perguntar, né? Aí eu olhei para a foto, olhei para ela, cara crachá, né, aquela coisa. Fui lá. Falei, por acaso você é fulana de tal? É, sou eu, vocês que são o pessoal do Brasil, Gustavo, somos. Mas, gente, a foto e a pessoa... Lá em Minas a gente falaria assim, diferençou demais, sabe? Eu falei, minha filha, o melhor amigo dela é o Photoshop, só pode ser. Né? Porque você na internet, nesse campo virtual, você faz o que quer. Você é quem você quiser ser. Você extravasa as suas emoções. Você extravasa os seus sonhos. Na minha época, transgressão, para a minha época de moleque, era a gente ir numa banca e ficar olhando para o lado onde tinha aquelas revistas proibidas. E você tinha maior medo do cara da banca te pegar, porque se ele te pegasse, ele te tirava da banca. Fora um ou outro que vendia a coisa meio num mercado negro para a galera lá. Mas hoje, gente, um clique. Se você fizer uma pesquisa no Google, tipo estudos bíblicos no livro de João, vai aparecer um link, João Peladão, você pode ter certeza. Vai aparecer, porque é um apelo gigantesco. A tua geração, você, por isso que você deve vir nesse seminário sobre sexualidade. A tua geração está aprendendo sobre sexualidade de uma forma distorcida. Porque está tudo muito, muito acessível, está tudo a um clique. E antigamente a gente tinha que fazer um esforço gigantesco para você esconder aquela revista. Hoje, meu amigo, está ali, está entre você e o monitor. Tudo que você precisa é abaixar o computador, ou desligar, ou mudar, ou fazer todos os truques que você sabe, eu não vou te ensinar agora a fazê-los. Mas porque o mundo está mudando, os paradigmas estão mudando. A gente está cada vez menos valorizando a vida comum, a vida em comunidade. Nós estamos sendo ensinados cada dia mais que a gente precisa batalhar pelo que é nosso. A gente está cada vez mais achando que eu por mim, Deus por mim e eu contra todos. Porque é um ensino da nossa época. Você precisa ser o melhor. Se você não for o melhor, não está bom. Você precisa ter. Quando a gente fala de escolher profissão, ou de escolher o que quer ser na vida, provavelmente você deve ter ouvido a seguinte frase. Ah, não, meu filho, não faz isso não, porque isso não dá dinheiro. A gente é ensinado a procurar o que dá dinheiro. É o momento. Sempre foi assim, mas hoje está mais forte. Hoje está mais intenso isso. Por quê? Porque as comunicações hoje são mais avançadas. É, eu estava lendo, eu não sei se você já teve esse, já aconteceu isso com você, você está parado assim, de repente você achar que seu telefone celular tocou, aí você pega e vai olhar para ele e não tocou? Ou você sente ele vibrar no bolso, você tira e não tocou? Já aconteceu isso com você ou é só comigo assim? Eu achei que eu estava ficando doido. Toda hora eu olhava, toda hora parece que eu ouvia chegando uma mensagem ali. Sabe o que é isso? É um surto, é um curto-circuito no seu cérebro. Hoje, a gente produz uma informação diária, é produzida no mundo, que talvez há 30 anos atrás, um homem da minha idade, 35, 36 anos, levaria 30 anos para absorver. Você é exposto a isso por um dia. Então, o seu cérebro ele dá um curto-circuito e ele te pede para verificar, para buscar informação. Infelizmente, muita coisa é errada. Então, gente, a gente está vivendo um momento crítico, um momento único, um momento singular na história. E não é à toa que Deus colocou a gente aqui para isso. Porque para esse momento singular, ele precisa de gente singular. Ele precisa de gente que entenda algumas coisas. E a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender aqui é que você tem um propósito muito maior do que nascer, viver, multiplicar e morrer. Que vida chata essa, gente? Você, no dia que você nasce, alguém te aposenta. Que o cara olha para você e fala assim, esse menino vai ser um grande doutor. Jogador de futebol, já te deu uma profissão e você já está pensando lá na frente, já traçou para você um caminho. Você vai nascer, Você vai estudar, depois você vai ficar tantos anos envolvidos com o estudo. Depois, nesse meio tempo, você vai descobrir se você quer ir para uma faculdade ou se você quer ir para o mercado de trabalho. E aí você vai para o mercado de trabalho e aí você vai começar a ganhar a tua vida, vai começar a fazer a tua vida. E aí, um belo dia, você vai descobrir que você casou, que você tem filhos e que você precisa trabalhar pra caramba para manter tudo isso. E os caras vão dizer que você sempre vai precisar de uma casa maior, de um carro maior, de roupas diferentes. Se for como eu, roupas maiores também, porque né, foi crescendo à medida do tempo. E aí você vai chegar num momento da tua vida que você vai olhar para trás e vai dizer assim, cara, foi só para isso que eu fui criado? Não, você foi criado para muito mais do que isso. Você foi criado para dar gosto a essa terra, para dar gosto a essa existência. Sabe, tua vida não pode ser sem sal, sem graça, sem gosto, sem sabor. Deus te chamou para uma vida melhor. E eu quero te dizer uma coisa, a vida não é sem sal, a vida não é sem gosto. Tem gente que acha que a vida ela é cinza, ela é preto e branco. E esse versículo, nessa versão, está dizendo, vocês são chamados a dar cor, a trazer vida, a resgatar vida. E às vezes a gente não experimentou vida porque nós não experimentamos o Senhor da vida. Você só vai experimentar a vida se você experimentar Jesus, não tem outro jeito. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Eu cresci como adolescente na igreja, e quando tinha 15, 16 anos, eu me afastei completamente, 15 anos, 14, 15 anos, eu me afastei completamente, e fui viver uma vida que eu achava que era vida. Eu fui resgatado por Deus, pela misericórdia de Deus, no meio de uma overdose. Tendo uma overdose, eu falei, se você existe, quebra meu galho, não me deixa morrer. Mas se você não me deixar morrer, muda minha vida. Porque essa vida que eu estou vivendo é uma complicação. E quem usou droga sabe que a droga é o cúmulo do egoísmo. Cúmulo do egoísmo, é um cemitério, é isso mesmo. Você não consegue conviver com nada, com você mesmo. E aí você acha que você é tão importante que não pode passar por aquilo. E eu lembro de eu estar abrindo os olhos assim, na cama, com medo, porque eu fui para casa, para morrer em casa. E aí, sabe aquele momento, aqueles segundos antes de você acordar, que você fala assim, será que eu abro o olho? Eu pensei, onde é que eu vou estar? E o medo de abrir o olho e o cão me olhando assim, chegou, procurou, me achou. E eu abri os olhos e eu vi que não estava. E eu vi que alguma coisa ia mudar. E essa noite eu tive um sonho, acordei, falei para a Júlia, eu não consegui dormir essa noite, porque eu tive um sonho perturbador. Eu sonhei que eu tinha voltado para aquela vida. E eu acordei no meio da noite com uma sensação horrorosa, com uma sensação complicada, sabe por quê? Porque eu já experimentei vida. Experimentei Jesus. E Jesus é muito melhor. E o mais legal é que Jesus vai entrar no teu coração e vai fazer uma revolução aí dentro. Não aí fora. A revolução é aqui dentro. A revolução começa aqui dentro. E aí vai repercutir aqui fora, porque se você não vê a vida colorida, você tem um determinado comportamento, você tem uma determinada perspectiva, você tem uma determinada esperança. Aí quando ele entra, cara, a coisa começa a mudar. A coisa começa a alterar sensivelmente. A gente começa a descobrir que a gente tem um propósito maior, que Deus criou a gente para um propósito muito maior, que é viver para Ele. E não tem nada melhor do que viver para Ele. Não tem nada mais gratificante do que viver para Jesus. Todas as outras coisas tomam uma forma diferente. Eu lembro quando eu fui casar, e aí eu vim para missões, né? Aí chamei meu sogro é um sujeito grandão assim, e aí eu fui casar e ele perguntou para mim assim, como é que você vai sustentar minha filha? Eu olhei para ele, nos olhos dele, falei assim, Deus proverá. Não, detalhe, eu levei o cara para jantar, velho. Levei o cara para jantar na pizzaria. Aí, antes, do lado da pizzaria, tinha um caixa do Bradesco. Aí eu passo, eu ia pagar a conta, pô. Vou casar, eu tenho que impressionar o sujeito. Eu tinha 16 centavos na minha conta. E o cara já sentado, me esperando lá dentro. Falei, ferrou, agora já era. Deus vai ter que fazer, sei lá, brotar dinheiro em algum lugar aí. E aí ele pergunta de novo. E quando vierem os filhos? Falei, Deus proverá. E quando você tiver necessidade de saúde? E quando você precisar comprar roupa para minha filha? Falei, sempre tem bazar, né, Jocum? Né? Doação, campanha do agasalho, do Gólgota, a gente dá um jeito. Deus proverá. Aí ele virou para minha sogra e falou assim, gostei do menino. Ele até acha que eu sou Deus, né? Não, gente, não é fácil, não. Mas eu vou te dizer um negócio, a gente casou. Eu fui casar, estava conversando com os obreiros, eu fui casar e eu não tinha dinheiro, eu tinha que escolher ou dinheiro para o ônibus ou alugar o terno. Eu fui de caminhão, peguei uma carona, caminhão da Coca-Cola, torcendo para um daqueles engradados cair e eu poder tomar uma Coca. E Deus até hoje sustentou a gente. Sabe por quê? Porque é sobre Ele. E você só precisa decidir viver por Ele. Se você sentar para conversar com o Pipe, ele vai te contar muita história. Se você sentar para conversar com qualquer um que teve esse entendimento, sabe por quê? Quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a ver que as coisas são diferentes. Quando a nossa filha nasceu, a gente não tinha dinheiro para o leite. Não tinha dinheiro para um leite, uma latinha de... A primeira lata de leite que mandaram eu comprar custava R$ 52,00. Eu pensei comigo, assim, se ela tiver num avião, tomar esse leite, o avião cair, ela não morre. Porque é muito cara essa lata de leite. Eu falei, Deus, eu não vou conseguir pagar. E depois o preço médio da lata de leite era R$ 17,00. Nossa filha, você vai ver o tamanho dela. Ela nunca ficou sem o leite. De gente bater em casa 11 horas da noite. Gustavo, não tinha nada para fazer... 10 horas da noite, aí resolvi ir no centro comprar uma lata de leite para você. Você está precisando? Nós estamos precisando. Porque a gente só precisa viver para ele. A gente começa a ver as coisas diferentes. A vida começa a ter sabor. As lutas começam a ser saborosas. Porque você sabe quem está lutando contigo. Se você curte cinemas, você viu já o Nárnia, o primeiro... Guarda-roupa, Leão, Feiticeiro e Guarda-roupa. Tem uma hora muito legal, antes da batalha final, que o Pedro pega a espada, aí ele olha para aquele bicho do lado dele e fala assim, você está comigo nessa? E o cara só dá um olhar para ele e ele pá, parte em direção à briga. Sabe, eu vejo mais ou menos assim, quando a gente entrega a vida para Jesus, ele só vai olhar para você e vai falar assim, você está comigo nessa? Então vamos. Ou você vai olhar para ele e vai dizer, o senhor está comigo nessa? Então eu estou dentro. A única coisa que Deus quer para você é que você entregue a vida para ele. Sua vida tem propósito. Esse texto está dizendo isso aqui. Vocês não estão aqui por acaso, mas vocês precisam dar sal para o lugar que vocês vivem. Vocês precisam dar sal para a sua casa. Às vezes o relacionamento seu com a tua família... É complicado, é difícil, é nulo. Mas você vai dar sal quando você entregar a tua vida para Jesus. Você vai trazer significado para dentro da tua casa. Porque Deus quer mudar o mundo através de você. A minha geração, o desejo da gente era mudar o mundo. E a gente achava que a gente ia fazer isso saindo de casa, né? Botando bandeira de protesto, queimando colchão. Não mudou nada. Mudou para pior, talvez. Mas Deus está chamando a gente para transformar o mundo, pouquinho a pouquinho, um por um, discípulo por discípulo, pessoa por pessoa, vida por vida. Cara, mas isso vai levar muito tempo? Vai, a gente tem eternidade inteira para isso. Ou até ele voltar. Mas esse é o nosso chamado. dar a nossa vida para Jesus, deixar Ele fazer a diferença em nós, deixar Ele mudar a sua vida, deixar Ele transformar o teu coração, deixar Ele pegar todos os teus conceitos e virar de cabeça para baixo, deixar Ele arrancar tudo que você acha que não presta e tudo que Ele achar que não presta. E eu vou te dizer, é um processo maravilhoso que se chama discipulado e que só vai acabar o dia que você fechar os teus olhos e encontrar com Jesus. Porque Deus é dinâmico, Ele se renova cada manhã. Então você tem um propósito bem claro nessa vida. Seu propósito precisa ser dar sabor ao lugar que você está vivendo. Seu propósito precisa ser, esse texto também fala, de iluminar, de jogar luz sobre as trevas, de resgatar aqueles que ainda se encontram em trevas, de dar esperança. Quando você entrega para Jesus, você recebe a esperança. Quando você é luz, você devolve a esperança para outras pessoas. Você traz vida aonde havia morte. Você traz luz aonde só havia escuridão. Você é sal da terra. Você é um cara chamado para dar sabor aonde você está. Isso você vai conseguir só com Jesus. Você é um cara chamado a trocar os dissabores pelo tempero suave dos céus. Você é chamado a jogar luz sobre a vida dos outros. E eu acredito que a sua geração vai trazer o reino de Deus para a terra. Porque é isso que ele está falando para a gente. Ele diz, olha, vivam na terra. E enquanto vocês viverem na terra, tragam o meu reino. Essa é a oração do Pai Nosso. Venha a nós o seu reino. Se você ler esses três capítulos, você vai ver isso. Você vai trazer o reino de Deus. Você vai iluminar. Você vai mudar as coisas. Você vai fazer a diferença. Eu queria mesmo te desafiar nessa noite a deixar Jesus e o Espírito Santo falar ao teu coração. E talvez você esteja vivendo sem ainda ter encontrado o teu propósito. Hoje é dia de encontrar o teu propósito. Sempre é dia de encontrar o teu propósito. É só você fechar os teus olhos. E você vai ouvir o Pai falando com você que você é o filho amado. E que a partir de você ele vai fazer muitas coisas. Nós conhecemos um cara, o nome dele é Alessandro. Era não, ele ainda está vivo. O Alessandro era mendigo nas ruas do Rio. Ele dormia na Candelária, ali onde teve aquele massacre há uns anos atrás. Em uma das equipes passando por lá, as equipes dormiam na Candelária junto com os meninos de rua num determinado dia da semana, e então eles encontraram esse Alessandro. E o Alessandro era morador de rua, e ele disse, olha, eu quero sair dessa vida. E ele foi, levaram ele para uma casa de recuperação, assim como vocês estão fazendo com esse rapaz, com esses que o Pipe falou. E ele se recuperou, depois ele veio e falou, eu quero fazer a escola da Jocum. E o pessoal da base deu uma bolsa para ele, ou colocou ele lá para fazer a escola. E no meio da escola ele veio e falou assim, isso em 89, 90. Ele falou assim, olha, Wellington, eu vou para o Afeganistão. Deus me falou que eu vou para o Afeganistão. A Wellington olhou para ele e falou, Tá. O cara não falava nem português direito, vai fazer o quê no Afeganistão? E o Wellington, um homem de fé, falou, tá bom, então vamos orar sobre isso. Uma semana depois volta o cara. Wellington, Deus me falou que eu vou para o Afeganistão, mas antes eu vou para a Inglaterra, que eu vou aprender inglês. Aí o Wellington falou, tá bom. O que estão pondo no café da manhã desse rapaz, né? Então vamos orar sobre isso. Deixa eu só te dar o resultado hoje. O Alessandro chegou no Afeganistão antes dos gringos atacarem lá em 91. Ele morou em caverna, morou no chão. O Alessandro não saiu do Afeganistão depois de 91, quando os americanos invadiram. Não saiu agora, de 2000 e pouco, quando os americanos invadiram. E o sonho do Alessandro hoje é levar uma Bíblia em cada casa no Afeganistão. Só para você entender. Bate na porta, abre um cara com turbante, você fala, essa é uma Bíblia. Ele fala assim, pô. Essa é a realidade do Afeganistão. E o cara está sonhando em levar uma Bíblia em cada casa. na língua nativa. E o cara morava na rua. E o cara fala 6 línguas hoje. Alemão, italiano, espanhol, inglês, afegão, se é que é assim o nome da língua lá, que eu não sei, e português. Sabe por quê? Porque essa história que nós estamos inseridos não é a nossa, é a dele. É a de Jesus. E o que você está olhando para a tua vida sem sentido, ele está vendo alguém alterando o curso das nações, tocando em pessoas e mudando o rumo da história de pessoas. Porque Deus é um Deus de movimento. E se você quer andar com ele, compra um sapato bem confortável, porque ele vai te pôr para andar. Porque é sobre ele. Amém? Que você seja sal e luz. E que você mude, primeiro aqui, e depois você mude tudo que tiver ao teu redor. Deus te abençoe. Vamos orar? Fecha os teus olhos aí, reverendo. Nos conduz aí na oração. Senhor Jesus, no Evangelho diz que se fosse para serem escritos todas as realizações, os milagres que o Senhor realizou quando esteve aqui na terra. O autor diz que nem todos os livros do mundo poderiam comportar se fossem escritos. E ele estava falando apenas daquilo que os 3 anos do teu ministério aqui na terra ocorreu. Mas se nós fôssemos escrever, Senhor, a história de todos aqueles que o Senhor transformou, que o Senhor resgatou, cujas histórias foram transformadas e mudadas, Senhor. Talvez, se fôssemos começar a contar a história de cada um, talvez a eternidade não comportaria tempo suficiente para todas essas histórias serem contadas, Senhor. Eu te louvo porque um dia o Senhor transformou a vida do Gustavo, Senhor. Porque um dia o Senhor ouviu a oração dele e o livrou da morte, para transformar ele no homem segundo o teu coração que ele tem sido. Ele, a esposa, os filhos, todos aqueles que ele tem liderado e caminhado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que todos que estão aqui nessa noite, Senhor, saiam daqui nessa noite, Senhor, dispostos mesmo, Pai, a rever suas vidas e ir em busca do teu chamado. Ouvirem o teu chamado, obedecerem o teu chamado, para que outros sejam alcançados por meio do teu evangelho e da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Celso. Amém. Amém. Eu quero só trazer um testemunho para os irmãos, né? Na verdade, eu vou tentar ser bem curto, eu sei que já estamos aí no horário avançando. É que tem muito, muito a ver com aquilo que foi falado aqui agora. Eu estava falando sobre a provisão de Deus, e é algo incrível. O Pipe conhece a minha história. Cadê o Pipe? Foi arrebatado. A gente se conhece desde a primeira banda, a gente tocou junto lá em Foz do Iguaçu, há, não sei, quase 20 anos atrás, né? Tempão. O Pipe viu onde eu morava, né? Viu a minha vida, como é que era. Se naquela época lá você chegasse e falasse para mim, ou se alguém falasse para você, um dia o Celso vai morar na Europa, vai conhecer vários países da Europa, vai viajar, vai fazer parte de banda, vai para a Inglaterra cantar, vai gravar CD lá. Você acreditaria? Vendo a minha vida ali, onde eu morava? Cara, eu vim de uma família muito humilde, de uma vida muito humilde, do nada. Uma pessoa como eu podia almejar ser um servente de pedreiro, ou quem sabe um sonho assim, quem sabe se tornar um pedreiro. Mas Deus, eu comecei a servir o Senhor desde a minha infância. Eu nunca fui apegado àquela coisa, vou conquistar, vou comprar, vou querer tudo. Eu andava com as pessoas, os caras iam para o shopping e começavam a olhar, Ferrari, marca. Sério, eu nunca consegui, nada contra, mas eu nunca consegui me apegar muito a coisas. Eu queria viver. E Deus me levou a viver tantas coisas. E vou só falar 2 coisas do meu casamento e depois dos meus filhos. Eu almejei um grande casamento, alguma coisa maravilhosa, um casamento abençoado, e Deus me deu, sem ter condição nenhuma. Eu ganhava um salário mínimo, meu casamento foi um casamento de sonhos, com uma mulher maravilhosa, e Deus, assim, supriu todas as necessidades. Foi algo maravilhoso que Deus fez, sem ter condição nenhuma. Não sei como Deus proveu tanta coisa. Mas depois nos levou para a Europa, nos fez ter centenas de experiências maravilhosas ali, mas experiências que, olha, tem muito empresário aí que não consegue sonhar ainda. Não conseguiram realizar ainda, e Deus nos levou a fazer. Mas isso não é nada. Eu queria, na verdade, o foco do meu testemunho hoje está na provisão em relação aos meus filhos. Eu vivi assim, 4 anos na Itália, e Deus nos dava o suficiente para viver ali. A gente tentou, por um período, juntar alguma coisa, para tentar voltar para o Brasil, comprar uma casa, alguma coisa assim. Mas, olha, sem chance. Quando eu estava trabalhando, a Regina desempregada, então dava para manter a casa. Quando ela conseguia emprego e eu ficava desempregado, dava para manter as despesas, né? Nunca faltou nada para a gente. Deus providenciava viagens e convites e tal, e só na graça, aleluia, né? Deus está dando. Mas a gente, assim, foi sempre dosadinho aquilo que a gente precisava realmente. Agora, quando a Regina engravidou, foi algo fantástico. Até a gravidez, até alguns dias antes do nascimento, continuava ali tudo certinho, era aquilo que a gente precisava, só que a gente, como eu sempre acreditei na providência, no Deus proverá, que a pessoa que estava contando, como se chama? Gustavo, ele estava contando, eu também acreditava no Deus proverá. E foi assim, não sei, eu sabia que minha esposa ia ganhar gêmeos. É muita responsabilidade, mas eu também, Deus vai fazer. Aconteceu algo incrível, é isso que eu quero compartilhar para vocês, com vocês. A partir do nascimento dessas crianças, choveu, mas literalmente choveu assim. Você que ainda está meio com o pé atrás em relação a Deus, provisão, gente, fique sossegado. Deus existe. Sabe? E é muito real na vida daqueles que confiam nele. Houve uma chuva de provisão de todos os lados que nós não entendemos assim. Essas crianças vieram e trouxeram tanta bênção espiritual e financeira na nossa vida, foi algo assim, uma enxurrada de bênção, vinha de todos os lados. Tudo, a nossa vida para o Brasil, porque estava difícil de sair de lá e voltar para o Brasil, a gente não podia vir com as mãos na frente e outra atrás aqui, não, e recomeçar a vida sem nada. Essas crianças, roupa, tudo. Deus deu em abundância todas as coisas daquilo que nós precisávamos até hoje. Tudo provisão de Deus. Né? Eu comentei com a Regina, estava pensando até em falar isso no tributo amanhã, mas Deus deu uma outra direção, uma outra palavra. Mas assim, eu queria dizer para vocês que a provisão do nascimento da Sara e do Mateu, da vida da minha filha e da morte dela, foi algo incrível. Deus proveu tudo em abundância, de tal forma que, se eu trabalhasse um dia de serviço e com o meu dinheiro tentasse comprar alguma coisa, um bico, uma mamadeira, um litro de leite para a Sara, ele já tinha me dado, porque ele me deu tudo. Foi algo incrível. Eu não precisei trabalhar praticamente do meu sustento, eu dei. Não, na verdade, aquilo que eu trabalhei, eu comprei, mas não conta. Porque Deus deu tudo. Sabe o que é tudo? A provisão dele realmente é grande na vida daqueles que confiam em Deus. Amém? Eu quero que vocês... É só como um testemunho, eu sei que não precisa reforçar a palavra, amém? Mas como um testemunho de que realmente, aqueles que confiam em Deus, não precisam ficar preocupados aí com... tá certo, hoje em dia nós temos que fazer faculdade, estudar, trabalhar, e isso aí é amém. Mas se você tem um chamado na obra, se você é um pastor, um evangelista, alguém como o irmão que está ali evangelizando, está trabalhando, olha, não se preocupe, é Deus é quem vai cuidar da nossa vida. Lá na Itália eu estive sempre trabalhando na obra de Deus, envolvido com a igreja, envolvido com missão, e Deus sempre foi fiel. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado por isso. Deus abençoe. Amém. Como o Gustavo falou, o Celso falou, se eu e a Kátia parássemos agora para contar nossos testemunhos de provisão de Deus também, ia ficar um bom tempo aqui falando sobre isso. Né? Havia situações assim que chegava até a ser engraçado, depois a gente ficava rindo. Uma vez a gente tinha um cheque da igreja para cair, que era uma segunda-feira, e era mais ou menos R$1.100, era um cheque que tinha para cair. Não era uma segunda-feira, mas era um dia da semana lá e não tinha dinheiro. E o cheque ia voltar e a conta da igreja ia ser encerrada. E aí, quando vem o desespero, né? Aquela musiquinha, aí a gente foi orar, né? Crente não tem outra coisa para fazer, não sei orar. Né? A gente foi orar, Senhor, a gente precisa que vai tudo para o beleléu. E a gente orou e tal, e um irmão interfonou na minha casa e falou assim, Pipe, vim aqui para trazer um dízimo, porque eu tinha um terreno aí, sei lá se era dele, da família dele, vendeu o terreno acho que valia R$10.000, ele tirou o dízimo, que era R$1.000, e entregou os R$1.000 para a gente depositar. Isso era quase meio-dia, eu saí de casa correndo, porque eu tinha que depositar no banco antes que o cheque caísse e voltasse o cheque, né? Mas faltava ainda R$100 para cobrir os R$1.100 desse cheque. Beleza, estava com os milão, desci no Guadalupe de ônibus, e o banco era do lado do Guadalupe ali, né? Aí quando eu estava entrando no Guadalupe, estava lá fechando o envelope, tocou meu celular. Era um outro irmão. Falei, Pipe, você está onde? Falei, estou aqui no banco do lado do Guadalupe. Cara, você espera aí que eu tenho um dízimo para entregar na tua mão aí. Falei, beleza, então. Ele passou lá, era R$100 o valor do dízimo que o irmão tinha para entregar. E a gente depositou a exata quantia do cheque. Um ateu vai dizer assim, essa foi uma coincidência do inferno. Né? Deus nunca mostrou uma foto dele para mim. Nunca vi um e-mail de Deus, literalmente. Assinado Jeová 777. Nunca mandou um e-mail, nunca me deu um telefonema, nunca mandou uma cartinha, uma visita pessoal. Né? Nunca. Mas eu não tenho dúvida nenhuma da existência de Deus, baseado nas experiências. Que a fé, só a fé proporciona. Né? Só quem caminha no mundo da fé sabe do que a gente está falando. De, às vezes, a gente não ter o que comer em casa, literalmente. A geladeira só ter o pote de margarina seco. Tinha que passar o pão para tirar alguma coisa ali. Uma garrafinha d'água ali. Só tinha isso para comer. Não tinha nada. Né? E o desespero querer bater e a gente ir para o quarto e falar, Deus, o Senhor é a nossa provisão. E do nada alguém bater na porta da nossa casa e falou, Pipe, oi, ó, irmão, a gente sentiu no coração de trazer uma cesta básica para vocês aí. Um ateu dirá, coincidência do capeta, né? Mas. Né? As coincidências ou não, quando a gente ora, elas acontecem de uma maneira tão grandiosa na nossa vida, né? Obrigado, Gustavo, pela palavra. Celso, pelo testemunho. Fique em pé. Quero que você feche seus olhos mais uma vez. E Deus, de alguma maneira, nessa noite, quer falar comigo, com você, a respeito da provisão, da confiança. Eu posso testemunhar que hoje Gustavo veio trazer uma palavra ao meu coração. E se for para o teu coração também, o que Deus está dizendo para todos nós essa noite é confie em mim. Confiemos nele, na provisão dele. E busquemos ser sal nesse mundo. Baseados nessa confiança de que ele nos ama, de que ele está em nós, nos conduzindo até o fim de todas as coisas. Até o surgimento da eternidade, onde tudo, toda dor, todo sofrimento cessará. E só a festa estará em nossas vidas para toda a eternidade. Senhor Jesus, eu quero agradecer por essa noite, pela tua palavra em nossos corações, pela revisão de que nós temos um Deus presente em nossas vidas, vivo, santo e provedor de todas as coisas em nossas vidas. A gente confia no Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor Jesus. Confiamos. Queremos te dizer nessa noite que a gente confia no Senhor como nosso Deus e nosso provedor. Eu quero pedir, Senhor Jesus, que todos nessa noite saiam desse lugar descansados no Senhor, conforme a tua palavra fala em Isaías, Senhor. Na confiança e no descansar em mim está a vossa salvação. A nossa salvação está em descansar e confiar no Senhor. E nós queremos te dizer que nós descansamos e confiamos em ti. Em nome de Jesus. Amém.